Desde moleque na rua, na esquina da favela, eu já curtia rap. Então se pá, pra nós é o que há. Tem que saber entrar e sair, tem que saber chegar. Chegou sexta-feira, pode crer, eu quero esguar. Encontrar com os camaradas, nada de tretar. E que hoje ninguém nos pare. Som de casa, curte os graves, dona, tudo entupida de droga e cachaça. Desse jeito, dessa noite não passa. A vizinhança incomodada com o som bandido. Aí que nós incomoda, incomoda. Começa uma confusão. Juntam-se 4, 5, 10, 15 irmãos. Não sei quantos armados, não tem pra onde fugir. A quadra está cercada de polícia. Muitos tentando correr sem direção. Eu tô ligado, eu tô esperto. Com a prisão, com um sorriso estampado na cara de um comédia de outra área. Só tá observando, querendo dar uma de malandro. Deixa baixo, não, aqui não, aqui não. E aí, de qual é? Chega aqui, como quer. Já gelou, Zé Mané, aqui é nós. Bota fé, sai voado moleque que nem o jato da Gol. Aqui ninguém vai jogar ninguém pra esparro. Esparro, esparro, ele foi, voltou, qual que foi? Chega aqui, fala mal, tá tirando. Não vem da uma de herói, aqui pra você tem sal, cerveja pra nós. Deixa o som, aumenta o som, que os polis sumiu, desapareceu na fumaça. Ninguém viu, eu tô a mil grau, aqui o bagulho é louco, é cabuloso, é esquisito. Aqui não pica pau, você quebra o bico. Você quebra o bico. Você não sabe quem eu fui, quem eu sou. Aqui não pode desandar. Se desandar nessa escola que cê tá, se não morrer é morrer. Respeito o contrário, ideia fraca na mente. Felizmente estouro o ferro e o medo. Talvez mil chances cubram todos os seus erros, mas se liga na malandragem que inicia. Assim um falso pastor dizia, colado com o bem ou não, dias ruins virão. Em cada esquina com inocência, pistola, tamanho, o vacilo daquele camarada seu que morreu a sangue frio. E como sempre, bandidos e PMs, talvez sempre contentes, mas uma boca está sendo fechada, sem estia e sem direito. Às vezes sinto medo, pois já curti desse frevo. Talvez o único jeito de diversão e um pouco de sorte. O lance do crime, a cadeia ou a morte indicam sua sorte. É necessário pensar, ver de qual é e pá. Traz mais uma cerveja, bota outra caixa pra gelar. Deus sempre vai guiando o meu caminho. Com ele eu nunca me sinto sozinho. Sem ele eu poderia ser bem pior. Talvez cometer um 12, um 5, 7 ou me afundar numa carreira de pó. Só que acho que não vai dar. Tem muita gente tentando me atrasar. Tenho que ser esperto, ligeiro, cauteloso. Só assim, cabreiro, os meus passos vou trilhando. Tentando confiar, mas sempre desconfiando. Tentando acreditar, mas sempre desacreditando. Se não morrer, eu vou mudar.